brilhar em meio ao caminho escuro. Se minha meta não for vencer, eu nem começo. Cada batalha deixo registrada nos meus versos. Não fui à toa que eu cheguei até aqui, mas falta muito na caminhada pra cumprir. Se eu desistir, quem é que vai lutar por mim? Eu entrei nessa sabendo que seria assim. Às vezes o processo cansa e faz cair. Não vou mentir, mas já pensei em desistir. Mas não consigo, sou um guerreiro por essência. Eu pego a batalha, mas não pego a consciência. Na persistência de que amanhã será melhor, um novo dia renova tudo ao meu redor. Não é questão de quanto se consegue atingir, mas de quanto você suporta sem cair. O tempo passa e traz com ele a experiência. Eu não seria nada sem minha vivência. São situações que vão provar o seu valor, e no final você verá por que lutou. O meu legado, meus filhos continuarão, mas de uma coisa eu sei, eles se lembrarão. Serei exemplo de quem jamais desistiu. Ninguém pode impedir aquilo que ainda não viu. Eu peço bis, não sabia que era impossível, então fui lá e fiz. Mesmo quando eu me sinto muito triste, procuro viver bem diferente de quem só existe. Porque eu nunca desisti do amor. Atitudes feitas com respeito dobram de valor. Tudo que eu vivi quando criança, viver sem amigos é morrer sem deixar lembranças. Quem me acompanha de perto conhece minha história. Acredite, eu já dei a minha mão à palmatória. Liberdade de poder pensar a todo instante. Só os mortos são completamente constantes. Viver é ousadia. Um relógio parado está certo duas vezes por dia. É pra isso que serve o passado, você aprende. Mas o que importa de verdade é seguir em frente. O maior erro que pode cometer é ficar parado o tempo todo com medo de errar. E fazer o que vale mais, o ponto de partida, a caminhada. Se não semear, não vai colher nada. O meu legado, a minha filha continuará. Mas de uma coisa eu sei, que ela se lembrará. Serei exemplo de quem jamais desistiu. Ninguém pode impedir aquilo que ainda não viu.